andrecedesmoral.com.br. E viola essa aí, pai. Vem que vem, senta esse swing, ó. Empurra, hey. Conheci uma mina delícia com uma pegada diferenciada. Quando ela me chama de pai, ó, já sabe, né? Conheci uma mina delícia com uma pegada diferenciada. Quando ela me chama de pai, ó, é desse jeito, vai. Ai, vai, pirraça. A dama gosta quando você pega bom trampo. Vai, vai, pirraça. A dama gosta quando você pega bom. Quando você pega mal, pra Adão!